processando a sua autorização de tráfego. Estamos preenchendo a notificação que ele acabou de nos informar. Outra 350 está autorizado o pushback também? Guarde. Butan 3858. Portão 03, está no 03? Afirmo. E aguarde autorização agora. Butan 3858. Acionado, aguardando autorização para o pushback. Butan 3858. Do you able to line up and take off immediately? Gol 9278, livre ingresso, portão 05. Runway 10, winds 090 degrees, 20 knots. Volto aí, é o gol 1-2. É o gol 9278. Vive ingresso, portão 05. Obrigado, 05. É, agradeço a torre aí pelo help. Gente. Yankee Delta Charlie, grupo de Zulu. Salvador. Air Force 2520, contact now Salvador Tower, frequency 118.95. Is permanent traffic passing Duna now? Brazilian 42522. To line up and take off immediately. So, line up and take off runway 10, 08 degrees, 10 POB. POB 150. Autorizado táxi, ponto de espera pistão 0, TAN 3662, via Bate 1 e Índia. Bate 1 Índia, reportar a ponto de espera. Pronto para decolagem, E Yankee Delta Charlie, confirmando 500 pés para qual setor? Fono 22, quem negar no 009, continua a aproximação, aguarde pista livre. Pode? Trip 5216, aguarde cópia da autorização de tráfego para Aracaju. Papatango Yankee Delta Charlie, 500 pés para Ibero Star, com voo local, Salvador, com regresso a Salvador. Decola da cabeceira 197, poderá ser coordenado e aguarde a confirmação de decolar direto com a proa nordeste. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 0130. The Force 2520, radar contact, classic level 360, fly direct leader. Direct leader 2520. aguarde confirmação da saída. Zero, uno, três, zero, ok? Estamos decolando da 17, o senhor vai tomar o pro Nordeste para a linha do litoral até a Praia do Forte, lá o Iberestar. Qual é o POB do Yankee National Check? 02 no POB, no pátio 5 da Iberestar, chame a torre em 1895 para a decolagem. Bom voo, até o regresso. 471 para puxa acionamento na posição 01. Aguarde autorização. Aguardando 471. Oi, Salvador, tá no 3662, ponto de 01, 02, tá pronto para decolagem. 3662, após o pouso da aeronave nacional, alinha e mantém pistão no zero. Após o pouso da aeronave nacional, alinha e mantém no zero. 3858, autorizado o pushback, chama pronto para o time. Gol no 889, portão 09, autorizado para o pushback, chama pronto para o táxi. Reporte para ingresso, pista no 7, aqui da Charlie. Trip 5216, autorizado para Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, controle 120 decimal 8, torre, torre 18 decimal 95, transponder 5464. Ingresso, reporte, pão na cabeceira no 7, aqui da Charlie. Portidade adequada presente. 77, decola da 10, com curva esquerda, torre 18 da Puca, transição Aru. 120 decimal 8 é o controle, torre 118 decimal 95, 5464, transponder 5206. Correto, chamo pronto para acionar. O Salvador, eu conto a presente. Está na vertical do 17. Beleza, Charlie, da presente, autorizado a decolagem para o Nordeste. Vento 080 graus, segundo o no mais. Charlie, iniciando. Militar ou VIP? Militar. Ciente, autorizado táxi via Alfa, próxima direita, Delta, aguarde para o cruzamento. Ciente, Alfa, Delta, aguardará para o cruzamento, com autorização. Helicóptero prosseguindo com o Nordeste, 500 pés, 90 veículos, prosseguindo com a sua decolagem. Ciente, um dos 22, já visto o Airbus da TAM decolando? Após a passagem do mesmo à sua direita, autorizado o cruzamento da pista 10. E táxi até o pátio militar. Mantenha pronto a 2000 pés para cruzamento. Para a curva, chame controle 120 decimal 8. Na proa até 2000 para 1208. Gente, quando? O Trip 5216 havia chamado para o pushback? Negativo, senhor. Sim. Vem para o controle. TAM 3662, subindo, passando 2000 pés. TAM 3662, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. Sim, sai da PUCA, subindo para o 370, 3662. Táxi, prossiga via Pátio 1, contorno, e prossiga via Índia. Seguindo o Airbus da TAM. Sim, segue o Airbus da TAM, contorno Pátio e Índia. 3258 pronto para o táxi com 171 a bordo, 3 horas e 20, alternando João Pessoa. Coordenar pro de desembarque. Aguarde para 3662. Aguardando, muito obrigado. 58. Gente, está 3258, boa noite. Controle aí, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, boa noite. Mantenha as condições visuais, QNH 1009. Informe, POB. 02. Sente a parte 20 milhas fora. O Yankee Delta Charlie. Poderia confirmar a mensagem? Vai afastar 20 milhas, correto? Correto. Chamará 20 milhas fora. Só 3662, autorizado direto de par. Direto de par. 3662. Oi, Salvador, boa noite. Eu sou 3258, ponto 0 pronto. Ali, mantém a visão no zero, tá 3850. Autorizado, né? Mantém no zero, tá 3850. Controle aí, Yankee Delta Charlie. Agora recebo. Ok. Brasília Fox 250, contact Recife, 1251 or 13325. Recife 1, Recife 125, call 3858, autorizando a decolagem pista no zero, vento 090 graus e no 09. Anda no zero, tá? 3858. Oi, Salvador, boa noite, gol 889, não posso esperar da 10 nomes. 889, após a corrida da aeronave da TAM, a Lima tem pista no zero. Pode estar, a Lima tem a 10, 889. Autorizou azul, 471. Decolada 58, controle 20.8. 208, agora com outra brigada, uma boa noite. Para 18, solo Salvador. Para 18. Inicialmente autorizado 300, aguardando a autorização posterior do centro Recife. Nível 300, confirmo. Upper Zulu 17, Fox Romeo Mike. Upper Whisky 10. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 118.95, código transponder 5463. Começo do passeio 3, é possível? Pode repetir, só, por favor. 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. Livre decolagem na 10, 1-8-8 nós. Boa noite, Sanai 6310, vai direto Duna, desce para 2000, país QNH 1010. Direto Duna para 2000, QNH 1010. Pastor 32, serviço radar terminado, 2, correção 67 milhas, Nordeste, Salvador, Sanai Aracaju, 1203. Zulu, Tango November, é o solo Salvador. 1-2-5-4-5 e alterne 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5-3-6-6, tá bom? São Tango Kilo November, aguarde autorização. Ok, obrigado. Solo Salvador Azul, 4071, para congestionamento, posição 01. Autorizado, reporte pronto do táxi, Azul 4071. Autorizado, reporte pronto do táxi. Força Aérea 2718, autorizado para Brasília, nível de voo 300 inicialmente, negativo 380, aguarda autorização posterior do Centro Recife para subir ao nível 380. Aerovia Pezulu 17, Fox Romeo Mike, Upper Zulu, não, Upper Whisky 10. Saída Arbor, transição Elefa, com curva direita. Controle 120.8, torre 118.95, código transponder 5463, força Guará 18. Está 358. Agradeço, 358. Planejamento correto, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Força Aérea 2522, Salvador. Boa noite, Azul 4235, desça para 4000, país que negão no 010, pegada bom. Recife pro Galeão. Ciente, aguarde cópia. Ainda não temos o plano de voo. Condor 22. Tá 3258, tá autorizado direto a Buco. A Buco? Melhor ainda, muito obrigado. 3258. Trip 52, eu nomeei autorizado. Chame pronto pro táxi. Chamaremos pronto pro táxi. Tango Kilo November, previsão para autorização em mais meia dúzia de minutos. Ok, obrigado. Azul 4235, redução para 2509, número 2 na aproximação. Tá com Contato táxi, ponto de espera, pista 90, via taxiway Índia e Alfa. Transferência azul 4071. 3858, para o tráfego 1 hora 13 milhas, um eco 190 cruzando 125 para 4000 pés, rumo sudoeste. Está visual com a mesonta 3858, atenção 370. 4071, a linha decola pista no 0, 090 graus no 09. A linha decola azul 4071. Está no centro Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 12685, muito obrigado, excelente feriado. Obrigado, igualmente. Rodou. Tá ok. Autorizado o táxi, ponto de espera pista 90, contornando pátio 1 via Índia e Alfa. No ponto de espera, transferência, trip 5216. Autorizado o táxi, via Alfa. Tango Kilo November, autorizado pushback, o reboque para trás, chame para iniciar o reboque à frente, até a posição 09 do pátio 3. Ok, solo Salvador, é o Passaredo 2224, já possui a nossa autorização, por favor? Passaredo 2224, aguarde cópia. Passou escuta para cópia. Guará 18, confirme alternando Anápolis e autonomia. 4 horas e 10. Ciente. Pátio de autoridades, confirme. Livre táxi até a saída do pátio de autoridades. Para ingressar na pista, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 4071 da Azul, decolou, está na sua escuta. Boa noite, Azul 4071, contato radar, vá para o nível 360, vou direto Leda. 360, vou direto Leda, muito obrigado. Gol no 889, estamos no centro Recife, 1251 e alterne 13325. Gol no 889, copiou o controle? Na escuta? Não copiei não. Tami Recife, 1251 e alterne 13325. Muito obrigado. O Xené 6310 está autorizado para o LS, a porta estabilizada. Porta estabilizada em Neto, Xené 6310. Trip 5. Trip não, Passaredo 2224, cópia. A sua escuta para a cópia, 2224 da Passaredo. Autorizado para Juazeiro do Norte, Serra Bravo, Juliette Uniforme, nível 190. Direto, Paulo Afonso, Papa Alfa Fox, direto Juazeiro, Juliette Zulu Romeu. Decola da pista 90, curva esquerda, saída Lotar. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, código transponder 5473. Afirmativo, está autorizado 190, direto Paulo Afonso, depois direto Juazeiro, decola da pista 10 com curva esquerda no perfil da Lotar, de saída 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5473, ok? Correto, chame pronto para acionamento. Chamaremos pronto para pushback acionamento. Noite tem condições de alinhar e decolar de imediato, Guarau Noito? Gente, estão autorizado o táxi via pista. Reporte quando para decolar de Guarau Noito. Distribuidores no 6, mantém ponto de esperada no zero. Solo passareiro 2224, está pronto para o pushback acionamento. Emota 14, aguarde autorização. Tem um Airbus que está ao seu lado direito para iniciar o rebote. Aguarde. Afirmativa na tua escuta, então. Azul 4235, desce para 3.000 pés, preparação para sequenciamento, mantenha presente proxa, limite ao curso do localizador. 3.000 pés, mantendo o curso do localizer, só fazer uma ajuste. 1.0, 1.0. Desce, desce. Saleiro 2224, coordene com a equipe de solo e informe para mim, por solo, se há condições de iniciar o pushback com aquela aeronave Airbus da FATA, sua direita. Vamos coordenar com o solo aqui, já aviso, ok? Na disputa. Ano 8, estou autorizando a decolagem de pista no 0, vento 090 graus, 119. 2224 da Passaredo, coordenou com o solo aqui. Resposta positiva, dá para iniciar o pushback acionamento, ok? Gente, então aguarde minha autorização que eu tenho que coordenar com a aeronave Airbus 310. Ah, na sua escuta, ok, obrigado. Tango Kilo November, solo. Sim, diga. Tango Kilo November, mantenha a posição e aguarde para iniciar o reboque. Está avistando a aeronave à sua direita, acionada, com as luzes piscadas? Sim, sim. Continuar a descida para 2000, 4235. Confirme. Vou continuar a descida 2000, 4235. Azul 4235 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 140, dispara 2.000 pés, livre LS, aposta estabilizada. 40, 2.000 pés, chamaremos o LS, 4235. Salve, Jornal Mineiro, Sinai 6310. Sinai 6310, completo sinal, Sami Torre, 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Fora 9 agora, passando o externo, agora está a disparar ainda na pista. Livre segundo de novo. Nossa aérea, Guarau Noite, decolar 2013, controle 20.8. 208, obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, Oceano M3, 1-0, final normal, baixar travado. Tá, 1-0. Desejo 1-0, tá livre de pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-0, nós. Livre de pouso, M3, 1-0. Pra nível 300, a saída da árvore. Azul 4071, estamos no centro Recife, 125, me alterne, 13.